filisteus a arca ficou. 7 meses de dor, o povo clamou, sacerdotes e adivinhos buscando a razão. Que fazer com o Deus de Israel em sua missão? Ó Senhor, te exaltamos, caminhos de fé, por onde andamos, a tua mão nos guia, em meio à batalha, nossa alegria. Ofertas de ouro, expiação da culpa, imagens de dor que a terra tumultua. Em um carro novo, a arca será levada, e os corações duros quebrantados na estrada. Em meio à batalha, nossa alegria.